porque hoje tu é minha. Vem pra minha nave, yeah. Vem pra minha nave, yeah. Novinha, tá combinado, já já te busco aí. Fica arrumada porque nós vamos sair. Sobe aí na minha nave, vamos dar um rolê. Você tá ligada comigo, não anda pé. Hoje a noite é nossa, você que escolhe. Mas eu tô sabendo, tu só curte camarote. Então vamos lá, que hoje eu tô pagando. Vamos aproveitar porque a firma tá bancando. Chega aí novinha, mas fica tranquila porque hoje tu é minha. Vem pra minha nave. Fica tranquila, porque hoje tu é minha. Vem pra minha nave, yeah. Vem pra minha nave, yeah. No meio da balada, geral sempre grita. Os mano tudo olha, as mina tudo pia. Elas podem piar, mas não vou dar moral. Hoje eu tô contigo, é seu dia especial. Não sei se é o rap ou se é meu encanto, mas ultimamente pego mina em todo canto. Deve ser a fama ou porque sou bonito, mas de qualquer forma elas querem ficar comigo. Ainda não sou famoso, mas pretendo ser. Se tu tá duvidando, então paga pra ver. Tá olhando pra mim? É, eu acho que gostou. Não sabe meu nome, eu sou o Lucas de Moscou. A balada acabou, não fica chateada. Sobe aí na nave, eu te deixo em casa. Me passa seu celular, qualquer dia eu te ligo. Gostei de você, gostei do seu estilo. Chega aí novinha, mas fica tranquila porque hoje tu é minha. Vem pra minha nave, yeah. Vem pra minha nave, yeah. Vem pra minha nave. Chega aí novinha, mas fica tranquila porque hoje tu é minha. Vem pra minha nave, yeah. Vem pra minha nave, yeah. Pode falar a verdade, dessa noite tu gostou. Só não apaixona, não me chama de amor, porque eu não quero ter compromisso. Depois de um tempo, ser foda via vício. Não é ser convencido, não é se achar. É apenas meu jeito de te conquistar. Agora preciso ir, tenho mais pra fazer. Qualquer dia eu te ligo pra dar um rolê.